Eu vou mandar uma música aqui. Da hora, mano. Que mais ou menos uns 10, 20 deve saber cantar. Abaixa um pouquinho a base. Eu só vou querer a base no refrão, já? Forneceram as peças pra nós e nos atentados nós fizemos bem. Recolhemos a mercadoria e o dinheiro do caixa e estoque também. O loira cê deita no chão, né brinquedo, não tô falando a verdade. Vejo câmera em todos os cantos, então manda para cá a filmagem. Traz a porra da fita pra nós, porque o nosso bonde não é de deixar as 157 tomada da cá, especialistas em assalto. Nessa fita tava os Barcelona, branco, porta e bava fundão da Vitel. Carga explosiva, produto importado é o quê? Ai, que baby de Israel. Caralho! Aqui, Adebão, moro na zona do onde verde de sol. Vai levar a vida no sorriso, temo passando sufoco. Moro na zona do oeste, onde reside só os loucos. Louco, leva a vida no sorriso, leva o passado no sufoco. Louco, antes disso na concentração, fazendo um plano tudo no papel. Selecionando os bandidos nervoso, montando o elenco cruel. Pois a hora e a data eu nem sei, e nem me recordo o local. Eu sei que foi emocionante pra mim ler a matéria no jornal. Era um Fiat estilo amarelo do banco de couro e o teto solar. E a foto de um indivíduo estampado no Expresso Popular. É, pode crer que o jornal se enganou, que não era nenhum dos moleque. Só uma coisa que a mídia tá certa, a cena todinha procede. Tava vendo e eu fiquei sabendo que um cinegrafista amador filmou a gente de longe e essa matéria a tribuna comprou. Fui parar lá no linha direta, virou até simulação em 3D. Entregou o tio do estado brasileiro no mundo. É o famoso P, é o famoso P, é o famoso PCC. Fora aqui, Adebão, moro na zona do Rio, onde eu vivo. Caralho, cê não pegou a bandida. Vai levar a vida no sorriso, mesmo passando sufoco. Agora é só louco. Moro na zona do Rio, é só de resíduo. Só os loucos. Vai levar a vida no sorriso, mesmo passando sufoco. Sabe por quê? Se liga, comédia fudido que eu vou te falar. A tua batata por ali tu vai se trepar. Nem venha pensando que vai depando pra você. Diz quando eu sou pescuba, eu só lamento aê. Diz quando eu sou pescuba, lamento aê. PJL que pede a facção. É Junicelo, Lindelic e Boladão. Vou te explicar qual foi o pé. Um vacilão. Vários atos de crueldade, só demonstração. Ele chegou, moleque, ele chegou assim. Ele chegou, cumprimentando todo mundo da bancada. Como se não tivesse acontecido nada. Dia após dia, eu esperei. Quando foi hoje, passei, eu não aguentei. Uma semana se passou, e 7 dias o calendário contou. Não vou ser dono dos seus atos, e vai ser hoje o arrependimento do safado. Porque, mano, se liga com ele, afundindo que eu vou te falar. Mas tua bancada furiana e tu vai se estrepar. Nem vem abençoando que vai levando pra você. E mano, diz como eu sou, fez com meu sol. Diz como eu sou, fez com meu sol. Lamento aê. Como que foi, moleque? Assim, ó. Por que, bó? A cobrança chegou, e mano, passou dos limites, não admitimos falha. Seu pé de breque anda roubando na quebrada. Fica ligeiro que o chicote vai estalar. Não queremos canalha, nunca velho marritar. É pelo certo eu vou passear na trajetória. Tu conspirou e agora tá. tu não custódia. É o boladão, conexão com o Juricelo. A sentença já foi dada e foi batido o martelo. E mano, autorização agora nós já temos. A mão foi dada e vai ser aquele jeito. Com fé em Deus e humildade, pé no chão. Aqui é Juricelo, boladão. E o Felipe boladão é assim, mano. Se liga com ele, é fudido que eu vou te falar. A tua bagada furada e tu vai me ter fã. Nem vem abençoar, vai ter fã, não vai você. Desconversou, só lamento aê. Desconversou, fez curva, só lamento aê. É o Felipe Boladão, meu primo. Né, mano? É nóis, caralho. Você só encontra no pesadãope.zip.net. pesadãope.zip.net. Acesse já www.pesadãope.zip.net.